Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando, eu e as eleições. Hoje, dia 22 para 31, são 9, com mais 30, 39, com mais 5, 44 dias apenas nos separam do dia 5 de outubro, quando você, com o seu voto, vai fazer uma faxina na política brasileira. Vai tirar de cena os ficha suja, vai mandar para casa os bandidos, ladrões do dinheiro público e vai eleger gente decente, viu? Procure, pesquise, participe das reuniões, veja em quem você vai votar. A sua arma é poderosa, é o seu título de eleitor. E a sua vontade é que vai fazer do Brasil um país diferente, viu? Faltam apenas 44 dias. A discoteca do Cleitão traz hoje Maria Queiroz, com a participação de Eduardo Costa. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Rolando Boldrin. A frase irretocável é do falecido ator Robin Williams. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 141. E a dica de hoje, o tempo passa rápido demais, meu Deus do céu. Você lembra desta? O Fábio Júnior vai recordar um sucesso dele, viu? E a sugestão do Beijar, música nova de Edson e Hudson. E eu começo trazendo aí, Delay e Dorivan, Sistema Bruto. Fazenda bem distante da cidade, onde o sol nasce mais cedo e esconde bem mais tarde, onde a água é cristalina e o ar é puro de verdade. É ali aonde moro, o lugar que eu adoro, só tenho felicidade. Tenho dois cachorros grandes pra ajudar na invernada. Tenho dois cavalos de raça, um inglês e um manga larga. Tenho 38 taunos, um Schmidt e uma espingarda. É ali aonde moro, o lugar que eu adoro e levo a vida folgada. Confinamento que só come na cocheira, 300 anelorados, 50 vacas leiteiras, uma caminhonete nova pra rodar a semana inteira. É ali aonde moro, o lugar que eu adoro, vivo da melhor maneira. Tenho uma mulher bonita que está me enlouquecendo. Toda noite eu faço amor e acordo cedo querendo. Ela disse que me ama e de paixão está morrendo. Gosto do sistema bruto com meu jeitão de matuto. Bem feliz lá vou vivendo. Delay Dorivan, Sistema Bruto, para os meus amigos do Mato Grosso do Sul, curtindo o nosso programa pelas emissoras locais e também direto na internet, pelo site radioestudiobrasil.com.br. Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo! saudade de você, meu bem. Sei que você tá tão bem. A noite vem surgindo, o amor já tô indo pra gente se ver. Tô com vontade de te abraçar, minha sede poder matar. Já tô vendo a cena, a noite ser pequena pra gente namorar. Acordo bem cedo, ligo pro meu bem, que depois das seis quero te encontrar. Adianto as horas, já querendo ir embora, pra poder te ver. E sair correndo outra vez, querendo ficar com você. E sair correndo outra vez, querendo ficar com você. Tô com saudade de você, meu bem. Sei que você tá também. A noite vem surgindo, o amor já tô indo pra gente se ver. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, e o Melô do marido. Amor, já tô indo, já vou. Essa aqui o professor Júlio César Rezende mergulhou fundo lá no seu baú e trouxe para nós uma canção que foi gravada em 1976. Biaidino Franco, Canção para o Além. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Ao me ver falando só, não é loucura, não é medo, não é nada. Não me interrompa e me deixe acalentar. Na solidão, minha paixão desesperada. Eu queria formar um pensamento em oração e enviá-la para os céus. Mas acabei no desespero e no tormento, que não consigo nem acreditar em Deus. Ele ensinou que amar é uma virtude. Eu amei tanto, até fiquei alucinado. Mas ele mesmo carregou quem eu queria. E me pergunto se isto é certo ou errado. Estou confuso, oh meu Deus, peço desculpas. Estou morrendo, pois não sei viver sem ela. Se vossa lei não permite que ela volte, então, meu Deus, me leve para junto dela. Fiquei a

velhinhos andando com dificuldade, mas dentro de casa tem sua metade. Resumindo tudo, que saudade. Se essa é minha vida, é a minha era. O tempo não para, o tempo não erra. Se for pra você ser minha, futuro ninguém adivinha. Será, sei lá, será. Coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto chorar. Sol que não acende, pulso alterado, querendo parar. Sem você não dá, sem você não dá, não dá. Tudo parado entre eu e você, milhares de pessoas se amando pra valer, não eu. Por quê? Crianças brincando de entender a paixão, no mundo de beijo, abraço, aperto de mão. E eu, sem você. Velhinhos andando com dificuldade, mas dentro de casa tem sua metade. Resumindo tudo, que saudade. Se essa é minha vida, é a minha era. O tempo não para, o tempo não erra. Se for pra você ser minha, futuro ninguém adivinha. Será, sei lá, será. Coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto chorar. Sol que não acende, pulso alterado, querendo parar. Uou, coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto chorar. Sol que não acende, pulso alterado, querendo parar. Sem você não dá, sem você não dá, não dá. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Edson Hudson, coração sangrado. O Hudson, né, continua naquela luta dele, no tratamento. Esse disco foi gravado lá na clínica, né? Eles estão terminando um disco lá na clínica e tudo. Outro dia passou essa. E o Edson está aí nessa luta, tentando ver se recupera o seu irmão Hudson, que é um grande talento, mas infelizmente perdeu a guerra aí para as drogas, pela bebida, né? Gente, se o trem fosse bom, não chamava droga, chamava delícia, maravilha, coisa boa. Chama droga é porque o trem não presta mesmo, né? É uma tragédia nacional, mundial isso, né? Hoje o mundo está contaminado com essa porcaria. Agora, se você quiser contratar o Flávio Bejar para fazer o trabalho que ele está fazendo para o Edson Hudson, é só ligar 61998136601. No próximo bloco, Fábio Júnior, Fátima Leão e Edson Cadorini e Djalma Lima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu falei, né, desse sucesso que passa rápido. Agora, esse camarada que eu vou trazer aqui, ele já tá velhão, tá que nem eu, já tá assim meio enrugado. Mas ele é terrível, ele gosta mais de casado que eu, porque eu casei uma vez só. Dia 1º de outubro eu tô fazendo 37 anos de casado com a mesma mulher, né? Esse aqui acho que já casou umas 6 ou 7 vezes, ele gosta demais de casar. Você lembra desta? Fábio Júnior, Vida. Pelas ruas da cidade, pessoas andam num vazio.

acaba perdendo a mulher que tem. Tem um amigo que queria tudo, tava de olho na minha vizinha. Enquanto ele ia atrás da outra, a mulher dele ficava sozinha. Eu sou bonzinho e ficava triste, vendo a coitada sofrendo na fossa. A mulher dele agora está comigo, saí do castigo, choveu na minha roça. Tá formando nuvem, vai chover agora. Quem quiser molhar é só sair lá fora. As folhas balançam, o vento soprou, o sol foi embora e a chuva começou. Tá formando nuvem, vai chover agora. Quem quiser molhar é só sair lá fora. As folhas balançam, o vento soprou, o sol foi embora e a chuva... Djalma Lima, choveu na minha hora. Esse aí também está sempre trabalhando, divulgando, ajudando os amigos e lançando agora também, né, um novo CD que ele caprichou. Maestro Marinha que fez lá os arranjos, tocou com ele. Então, o meu amigo Djalma Lima é um batalhador, fico torcendo por ele. Por isso é que ele tem sempre espaço aqui no nosso programa. Porque, gente, olha, tem. Vocês podem observar, eu toco aqui as grandes estrelas. Você pode ver que todo dia tem, né? Tem um, hoje eu já toquei, deixa eu ver. Já toquei o Edson Hudson, né? Daqui a pouco eu vou tocar outras estrelas também. Mas a gente tem que abrir espaço para aquelas pessoas que não encontram muito espaço, ou que não tem dinheiro, ou não tem disposição de pagar o que o povo pede aí, cobra aí para tocar, né? Graças a Deus aqui no nosso programa, aqui na Rádio Estúdio Brasil, não tem essa história de pagar, não. Aqui a gente toca, porque quando a gente gosta da moda, a gente toca mesmo, a gente mostra quem merece ser mostrado. No próximo bloco, a dica de hoje, o tempo passa rápido demais. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, o tempo passa rápido demais. Olha, a gente fica perdendo tempo com bobagem. Essa semana eu recebi uma ligação telefônica, uma telefonema que me deixou muito feliz. Um amigo meu que eu não vi há muitos anos, o Jair Moreira, ele foi meu colega do tempo do ginásio. Ginásio é o que vocês chamam hoje de primeiro grau, né? No nosso tempo chamava ginásio, curso ginasial. E ele me ligou e falou, Cleiton, você está lembrado que está fazendo agora 50 anos que nós terminamos o curso ginasial lá em Coromandel em 1964? Lembrado eu estava, mas não estava, era ligado, né? Eu não tinha reparado isso. Quer dizer, nós estamos fazendo 50 anos que nós terminamos o ginásio. Gente, parece que foi ontem. Eu me lembro lá, eu assistindo aula com o professor Mauro, com o professor Laércio de Sarre, que infelizmente já subiu, com o professor Odilão, com a dona Mabel, que também já foi para o andar de cima, com tantas pessoas importantes que ensinavam a gente, né, a ser o que nós somos hoje. 50 anos. Aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, será que eu estou com essa idade toda? Aí eu lembrei que eu estou com 64. Quando eu terminei, eu tinha 14, com mais 50. E aí nós marcamos um encontro nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, lá em Coromandel, para a gente comemorar essa data, né? Infelizmente, alguns amigos, meu irmão e outros amigos, né, já não estão mais aqui para comemorar. Mas nós vamos juntar a turma que sobrou, pedindo a Deus para não levar mais ninguém até dezembro, pelo menos, né, para a gente juntar. Ainda tem muita gente, né? A gente juntar os amigos lá, o Luiz do Tomás, a Figênia, o Marcinho do Durval, né? Muita gente, uma turma boa que nós vamos juntar lá para recordar. Mas a dica de hoje é essa, não perca seu tempo com coisa boba, não, porque o tempo passa rápido demais da conta. Esses meninos são da minha terra, lá de Coromandel, moram aqui em Brasília. Enio Lima e Gustavo Neto, Terra de Violeiro. Eu já rodei muito chão, já cantei pra muita gente. Conheci muitos lugares, mas aqui é diferente. Gosto tanto dessa terra, fonte de inspiração. Goiás, terra de violeiro, tem paulista e tem mineiro, tem Brasil no coração. Aqui tem de tudo. tem sim senhor. Tem mulher bonita e apaixonada eu tô. E pra rapaziada morena arrumada, moda de viola e cerveja gelada pra aguentar o calor. Aqui tem de tudo, tem sim senhor. Tem mulher bonita e apaixonada eu tô. E pra rapaziada morena arrumada, moda de viola e cerveja gelada pra aguentar o calor. Já rodei muito chão, já cantei pra muita gente. Conheci muitos lugares, mas aqui é diferente. Gosto tanto dessa terra, fonte de inspiração. Goiás, terra de violeiro, tem paulista e tem mineiro, tem Brasil no coração. Aqui tem de tudo, tem sim senhor. Tem mulher bonita e apaixonada eu tô. E pra rapaziada morena arrumada, moda de viola e cerveja gelada pra aguentar o calor. Aqui tem de tudo, tem sim senhor. Tem mulher bonita e apaixonada eu tô. E pra rapaziada morena arrumada, moda de viola e cerveja gelada pra aguentar o calor. Enio Lima e Gustavo Neto, Terra de Violeiro. Esse meu amigo Fábio Cavanha, ele gravou essa música que eu vou tocar com vocês agora, com a participação do Dominguinhos. Isso mostra a generosidade desse grande músico que já se foi. Né? O Dominguinhos, o Fábio não conhecia o Dominguinhos não conhecia o Fábio, e o Fábio foi lá pedir pro Dominguinhos participar do disco dele, não é que ele aceitou, como ele já tinha aceito participar do meu disco, muitos anos atrás, ele gravou comigo duas músicas também, né, e ele participou, e vocês vão curtir agora, Fábio Cavanha e Dominguinhos, Versos Sinceros. Se você soubesse que eu ainda canto por você, se você soubesse que eu ainda espero pra te ver, queria dizer que quando eu penso em você, sinto macio e doce dos seus beijos, e a rosa vermelha que ainda vejo se abrir tão bela em flor, só pra te ver sorrir. Teu jeito tão menina de contar teus medos, o mundo que gira enquanto escrevo versos sinceros sem você. Vou sem ter hora de partir. Ah, se você soubesse que eu ainda canto por você, se você soubesse que eu ainda espero pra te ver, queria te dizer que quando eu penso em você, eu sinto macio e doce dos teus beijos, e a rosa vermelha que ainda vejo se abrir tão bela em flor, só pra te ver sorrir. Teu jeito tão menina de contar teus medos e o mundo que gira enquanto escrevo versos sinceros sem você. Vou sem ter hora de partir, cantando um amor que é todo seu. Não canso de lembrar de um tempo que ainda é meu ou se perdeu quando o sol saiu no mar. Thank you. eu canto um amor que é todo seu. Não canso de lembrar de um tempo que ainda é meu ou se perdeu. Quando o sol saiu. Ah, se você soubesse que eu ainda canto por você. Se você soubesse que eu ainda espero pra te ver. Queria te dizer que quando eu penso em você. Fábio Cavan e Dominguinhos, versos sinceros. Nós estamos em época de eleição e é sempre bom lembrar das promessas dos políticos, né? E eu vou trazer o Edgar Mão Branca, ele vai cantar Recado ao Presidente. É um brasileiro nordestino que sofre com a vergonhosa seca, discriminado pelo sul desde menino. Que sofre com a vergonhosa seca, discriminado pelo sul desde menino. Que infelizmente voto sempre na esperança de que alguém acabe um dia o sofrimento. Mas o Senhor nos manda uma feira como esmola, depois alega na TV sem sentimento. Esmola boa é a que se dá com a mão direita, doutor, e a esquerda não toma conhecimento. Esmola boa é a que se dá com a mão direita, doutor, e a esquerda não toma conhecimento. Se o Senhor tiver aí uma chuva boa, ou um riacho que sirva pra irrigação, vá logo, mande já pelo correio, endereçado aqui pra nossa região. Que aí sim, aqui no nosso pé de serra, vai brotar flor da terra pra acabar com a humilhação. Aí sim, aqui no nosso pé de serra, vai brotar flor da terra pra acabar com a humilhação. Tiver aí uma chuva boa, ou um riacho que sirva pra irrigação, vá logo, mande já pelo correio, endereçado aqui pra nossa região. Que aí sim, aqui no nosso pé de serra, vai brotar flor da terra pra acabar com a humilhação. Aí sim, no nosso pé de serra, vai brotar pulo da terra pra acabar com a humilhação. Edgar Mão Branca, recado ao presidente. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, muita gente aniversariando. Eu vou trazer aqui, na sexta-feira,

desfalecer. Coração selvagem que deu-me coragem na longa viagem para te rever. Minha companheira, índia brasileira da tribo Tupi. O amor que eu buscava e tanto sonhava, encontrei. Lembrando Goiá, do Chinerize e Itacolomi, mandando um abraço para os meus conterrâneos de Coromandel e avisando que dentro em breve entrará no ar definitivamente a Super 95 FM de Coromandel, a mais nova emissora FM comercial do estado de Minas Gerais. A frase irretocável de hoje é do recém-falecido ator americano Robin Williams. Eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar sozinho ao fim dela. Hoje sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Talvez tenha sido isso que fez com que ele tirasse a sua própria vida, tragicamente, recentemente. O comediante americano que ganhava a vida fazendo as pessoas rir e que acabou, de forma trágica, tirando a sua própria vida, sucumbido por uma grave depressão. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Mariá Queiroz. Você está ouvindo o programa Cleitão Mariá. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. O programa passava na terça-feira às 11 da noite e mudou. Agora passa na sexta-feira e repete no domingo às 10 horas da noite. Ficou melhor, mais cedo, o pessoal do interior não gosta de dormir tarde, né? E com certeza vai aumentar muito no interior a audiência do Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Hoje eu vou tratar de um assunto que eu confesso a vocês que eu não conhecia, que é visão sistêmica de nossa existência. Eu vou conversar com Tarso Firassi. Ele é paulista, mas mora em Belo Horizonte, ele já foi tudo na vida, já foi industrial, homem, ele faz mil coisas, né? E ele vai contar para nós o que é isso, uma entrevista das mais interessantes, hoje às 10 horas da noite, na sexta-feira às 10 horas da noite, e repete no domingo às 10 horas da noite também, pela Rede Brasil de Televisão, que já está em mais de 200 cidades do Brasil, incluindo 22 capitais, mas que você pode assistir também pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT e 714 da CTBC. Você pode me ver também pelas parabólicas e pelo site rbtv.com.br. Você que sempre ouviu a minha voz, vai ver na televisão, sabe que velhão jeitado que eu sou. Ai, ai, ai. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Mariá Queiroz, com a participação de Eduardo Costa. Ponto final.

sereno. Se tinha sol ou chuvia, que saudade companheira da tristeza e da alegria. O progresso me arruinou, minha vida de carreira. Meu carro tá se estragando, sem abrigo no terreiro. O que mais meu coração padece no romper da madrugada? Me lembro dos campos amigos, do estradão e da boiada. Me lembro da sua cantiga no morro mais perigoso, chuchando meus bois valente, pintado Rosinho Barroso. O seu canto tão sereno, se tinha sol ou chovia, que saudade companheira da tristeza e da alegria. Meu carro não canta mais. A Faculdade da Música apresentou o mestre Rolando Boldrin, Mágoas de Carreira. Vocês vão me dar licença agora que essa música eu vou tocar pra mim. Vai ter muita gente que vai gostar, os velhos vão gostar, a meninada vai conhecer agora, né? Erasmo Carlos, Gatinha Manhosa. Dói seu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você meu coração. Quero ver você fazer manha então, presa no meu coração. Quero ver você. Fazer manhã então, presa no meu coração. Yeah.